Você está curtindo No Clima dos Bailes. I was always told that if you see something you want, not to let it get away. Right now it's you that I want. And that's the bottom line. So there's no use. Sente o sol. Sente o sol. Sente o clima. Sente o clima. Robson Leandro. Nova América. Oh, saudades do passado. Network. Você viaja no tempo e recorda grandes sucessos do passado. Tá aí ao fundo o som do Dino in the City, do ano de 89. Anterior teve Tiana, Tell Me Why, que foi feita aí algumas versões em nacional também, coisa e tal, que é do ano de 90. Teve também o som de Ellen Flores. A terceira aqui foi Anne Mary com Just Wait For You. Teve a segundona desse módulo, Noel com Silent Money, que tocou muito nos bailes do ano de 87. E a primeiríssima, Gabriela, com Bottom Line, do ano de 87. Esse foi o set de Freestyle na Veia. Premiadíssimo e parece que foi transmissão de pensamento. O Noel fez a primeira vinheta pra gente na época do programa No Clima dos Bares, em 1987, na Rádio Imprensa FM. Caramba, que bacana. A gravadora mandou pra gente. Maneira. Fez a gentileza de gravar a vinheta. Essa um dos primeiros artistas internacionais a gravar a vinheta pra gente. Show de bola, Noel. Show de bola. E você acertou na mosca ali. Tá legal. É. Esse é o programaço No Clima dos Bares. Se não tem sintonia, não adianta entrar mais cedo não, meu irmão. Verdade. Vai tomar um sacode, como já está tomando. É o programa No Clima dos Bares, das 16 até as 18 horas, no que há de melhor. Do freestyle, electrofunk, disco funk e Miami Bass.

O som pesado no clima dos bailes. Nova América Network. Grandes sucessos do passado. We'll be right back. Você está curtindo No Clima dos Bailes. Sucessos do passado. Entre no clima. Thank you. clima dos bailes. Nova América Network. Now wait. Let's rock this party. Let's rock this party. Let's rock this party. What time is it? Time to get your seatbelts. Let's rock this party. Let's rock this party. Let's rock this party. Party people, time to get your seatbelts. Don't. DJ Robson Leandro. É pura emoção. No clima do baile. O som pesado no clima dos bailes. Nova América Network. And I won't accept defeat. Unbeatable. Undefeatable. He's unbelievable. So come on, make my day. Unbeatable. Undefeatable. He's unbelievable. Luiz Carlos Nascimento. E Robson Leandro já antecipando, já no clima de Natal. Olha só, não chegou nem meu aniversário ainda. Falar meu aniversário, dia 2 de dezembro é meu aniversário. 2 de dezembro. Eu tô esperando aquela parada lá de São Paulo. Ih, rapaz? É. Aí, esporra. Sábado que vem eu vou falar. Já faz um mês, quase 2 meses que eu já tô esperando o negócio. Verdade. Rola aqui pra galera aí. Tá aí ao fundo a melô do Natal, ele que tá aí tão próximo, né? Rapaziada, já se preparando pro Natal aí. Gold City Crew! É o sonsaço da melô do Natal. Teve também A King The Dream, a melô do Papa Léguas, né, da época. Rolei também Juanito! Teve aqui também o som de Speak Your Head. Toquei muito essa música na época dos bailes. Na época eu tocava na equipe Super Sonic, 1989. Teve também o som de Ice Manger, Mega Jones Bass, do ano de 87. Toquei também Jamie Jupiter, com Puter Power, que é a produção do Egyptian Lover do ano de 84. A segunda foi Hashim e a primeiríssima Quadrant 6 com Body Mechanic do ano de 82. E essa aí é clássica demais, né? Olha só, o cara já começou a suar aqui. Já tá dando suadeira. Tá dando bolinha na testa. Tá dando suadeira. Olha só, Robson, quero registrar aqui, parabenizar e mandar um abração pro Ricardo. Sabe quem é? Da ex-dupla Ricardo Esquisito. Grande Ricardo. Que tá embarcando aí pra turnê na Europa pra fazer uns trabalhos em Portugal. Que bacana, cara. Eu vi as postagens dele, eu gosto muito do trabalho dele. Ricardo. Parabéns, felicidade, prosperidade. Que tudo vem em dobro pra você aí. Muito sucesso, cara. Tu é muito bom do que você faz. Bacana, Ricardo. Sucesso aí nessa caminhada aí. Ricardo é um compositor de mão cheia. Escreve isso, muito, cara. Isso mesmo. Abraço. Quero mandar um abração também pro Alberto Júnior, grande gelola do Campinho, que tá sempre me acompanhando aí nas redes sociais. Um abração também pro Alexandre Master, sempre presente lá no Facebook. Também o Robson Ranger. Da Robson Ranger da Costa. Sabe que é parente dele? Tu é parente do Rômulo? É Robson Ranger da Costa. Porque o Rômulo é Rômulo Arthur da Costa. Falar nisso, vai um abração aí pra você aí. O Robson, sabe que o Rômulo já completou 70 já? Rapaz, idade é, não sei. Será? Não sei. Sabe quem já fez? Vigilane, passa um WhatsApp e fala a idade do Rômulo Costa. Tô brincando, um abração pra você, beijaço pra você, viu, Vigilane? Vigilane Dutra, as irmãs Furacão. Desse jeito, abraço. Mulata linda, da melhor qualidade, gente finíssima. Manda um abração também pro Rosário da equipe Fixação, o grande Grafite, lá da pizzaria Grafite, lá em Queimados. Tô precisando de aí comer uma pizza, meu irmão. O Grafite eu conheci quando fazia a equipe Intersom no Vidigal, um dos primeiros bairros, onde eu descobri o MC Mascote. Que bacana, lá no Vidigal. Eu rodei o Rio de Janeiro ponta a ponta. Mascote, era muito bem mascote. Recebido lá naquele... Aquela montanha linda lá que se chama o Morro do Vidigal, a vista mais linda do Rio de Janeiro. Um abração pra todos vocês aí do Vidiga, viu? Abração mesmo, de coração. Manda um abração pro Aires. O Aires, lembra do Aires? Aires Discos. Aires Disco, caramba, o Aires chama todo mundo. De sujo, sei lá. Agora que eu puxei lá do fundo da galera. Isso, mandar um abração pro Aires, tá sempre lá mandando uma. Ele é o Luiz Carlos Nascimento no Facebook. Dá umas porradas de leve lá. E o Zé Black também, um abração pro amigo Zé Black lá da Soul Grand Prix. Grande Zé. O John Luiz, que foi. Tá eternizado, você lembra? John Luiz foi Sexy Girls. Isso aí. John Luiz viajou, correu a Europa aí, agora tá de volta ao Brasil. Um abração pra você, felicidades. E um abração também pro DJ Luiz Careca. Grande DJ que foi, inclusive, da equipe Onuei. Isso foi mesmo. Conhece, lembra dele? Ele, eu lembro dele, que tocou lá de Olaria. Com o Tuca, DJ Tuca. Isso aí. No Tamoio. Isso aí. Robson, mais alguma coisa? Vamos mandar um alô pra alguém. Só mandar um alô aqui. Descarrega a primeira sequência. Mandar um alô aqui pra rapaziada aqui, pro Dirceu, grande mano Dirceu, o amigo Mauricinho, Marcos Vinícius. Tem aqui a família Gugu, a Adriana e a Roberta, que tá sempre ligadão aí, curtindo. Guilherme Poubel e família também, forte abraço. A minha amiga Adriana Martins, cara. Tem aqui o amigo Coixi, o Vicente e o Zilmar Negão também, cara. Forte abraço aí. O Diego Jorge lá de BH, grande BH, tá ligado aí. Forte abraço. O Arame DJ também de BH. O amigo Mauricinho, que tá lá na tabacaria junto com a família, lá curtindo no clima dos bailes. O amigo Ranier Radamés. Mano Dirceu e Hernani, que Dirceu eu até falei lá em cima, mas é mais pro Mano Hernani. O Amilca e Chocolate, cara, lembra a dupla Amilca e Chocolate? Lembro. Amilca ligadão aí, forte abraço. E é isso, cara. Quem foi jeito. Empresário deles foi o Silvio Dávila, não foi isso? Isso aí, Silvio Dávila, isso mesmo, das antigas. É isso aí, Robson. Eu falei das antigas, eu me enrolei aqui numa situação, mas não tem problema não. Vamos agradecer mais uma vez aqui os estúdios aqui, ó. A Trix Sound Design, ao Ricardo Bento. Ricardo aí, pelo apoio que ele vem dado aí pra gente gravar aqui, ter esse som da melhor qualidade e passar isso aí pra vocês. Tá legal? Olha, foi muito bom esse programa de hoje, foi eletrizante, muita musicalidade. O Robson deu as alfinetadinhas dele. Ele no instante descobriu o Steve B lá no fundo do baú. Viu, rapaz? Essa do Steve B realmente foi você. Ainda tem gente que fala assim: o Luiz Carlos não saca de nada. Os DJs aqui. Você é um ótimo DJ, mas eu não dou as dicas de uma música de vez com em quando. Com certeza, o Luiz tá sempre. Pra lembrar, é bom lembrar. Música tal, que realmente é muita música. E outra coisa, quem falava isso, eu não posso falar o nome dele, que hoje ele é um desafeto meu, mas ele elogiava muito, ele falava. Ele falava assim: é um desafeto mesmo, não vou falar. O cara tá rindo pra caralho. Porque é o seguinte, eu ando com a minha cola, sempre com a cola aqui, por isso que eu não me perco. Mas às vezes até eu me enrolo. Você sempre a cola, isso é bom. Ô Robson, olha, vou ficando por aqui. Espero que o programa de próximo sábado seja assim, da melhor qualidade. Tem novidades por aí, aguarde, mas não posso falar ainda, vem coisa legal aí. Vocês estão ligados aí nos nossos spots, o que tá acontecendo, o que nós estamos fazendo. Então chega junto, vamos colaborar, vamos participar, porque é aquilo. 2022, meu amigo, vai ser aquilo. Aí não é mole não, eu vou falar, o bicho vai pegar. Vamos nessa, valeu. Vem eles aí, a dupla dinâmica, pai que não filho. É Batman e Robin, mas é pai e filho do Charme. Grande Ione, DJ. E Luiz Lins, programa de Charme da melhor qualidade, logo após não, já estão batendo ali, ó. Estão batendo não a querendo porta, entrar. Estão querendo chegar, aguenta aí, tá na hora, ainda tô no meu horário. Valeu, Robson, fui. Valeu, Luiz, até próximo sábado, tchau, fui. Você ouviu na Nova América Network, no clima dos bailes. Apresentação Luiz Carlos Nascimento e DJ Robson Leandro. De volta no próximo sábado, na Nova América.